Olá, muito bom dia. Estamos então à conversa com o Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital. Ontem iniciou uma iniciativa magnífica, uma iniciativa que comoveu, penso que todos os oliveirenses. Como é que decorreu o início desta procissão das velas, desta peregrinação do coração na cidade de Oliveira do Hospital? Ora, uma saudação a todos os nossos ouvintes e também a si, Beatriz. Olha, dizer-lhe que este ano foi uma procissão diferente das outras. Normalmente vai Nossa Senhora, nós seguimos Nossa Senhora, ela é que nos orienta, caminhamos com ela. Desta vez foi ela que visitou as nossas casas, ficamos em casa, estamos em casa, mas quisemos receber esta visita da Mãe do Céu, e que depois acabou por ser um momento realmente muito belo, em que as pessoas aderiram muito, em que sentimos que, apesar dessas dificuldades, Maria está connosco, Deus não nos abandona. Às vezes ser um bocadinho criativo também nos ajuda a redescobrir a fé. Na hora estava a ver no Santuário de Fátima, onde costumam estar 300 mil pessoas, está o santuário vazio. São sinais dos tempos um bocadinho estranhos, mas o mesmo amor de Deus a contagiar-nos, as pétalas do céu querem cair sobre nós, e esse é o nosso desejo, que desde essa situação em que temos o coração um pouco apertado, sintamos que Deus está igualmente ao nosso lado, que nos ama, que nos quer abençoar, e que Maria, que escolheu Fátima para se manifestar ao mundo, continua hoje a escolher cada um de nós para também manifestar o amor de Deus. Só falta abrir um bocadinho o coração, porque ela nos pode transformar desde dentro. A unidade pastoral que convidou a todas as pessoas para que colocassem uma vela nas suas varandas e nas janelas foi então uma iniciativa com bastante adesão ontem à noite. Sim, acabou por ser muito bonito. Estamos a fazer isto em todas as nossas paróquias. Também o Padre Paulo está a fazer nas paróquias que assiste mais diretamente. Depois também tivemos a oportunidade de transmitir um bocadinho da peregrinação, que acabou por também ser uma manifestação desse amor que fomos vendo através de cada casa. Muitas pessoas nas casas, muitas pessoas deitando pétalas quando passava Nossa Senhora, acesa, com um olhar de amor e de carinho, querendo no fundo acolher a bênção do céu. E a vida é assim. A religião cristã traz-nos este dom de sabermos que nunca estamos sozinhos e que, sejam quais forem as condições, ou mais agradáveis ou mais difíceis, podemos sempre levar o nosso coração a Deus. E quem eleva o seu coração a Deus pode se encontrar com esse amor invisível, mas real e autêntico, e que também podemos sentir. E penso que foi isso um pouquinho que nos aconteceu ontem. E esta procissão com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, lá está, iniciou ontem na cidade de Oliveira do Hospital, mas nos próximos dias vai percorrer as restantes freguesias. Sim, o Padre Paulo está a fazer também nas paróquias de Lagar, do Herdal, do Sexto, da Legiosa. Aqui esta imagem irá, nas paróquias, hoje iremos a Gramaços, e depois também passaremos em São Pai de Gramaços, Chamusca e Póvoa das Quartas. Depois, amanhã, será a Bobadela, em Cabinhos de Cima e Cabinhos de Baixo, que ontem não pudemos fazer porque é um bocadinho longo. Depois iremos a Lagos, a Nogueirinha e Imbros, e depois concluiremos em Travanca, Andorinha e Magalhães, no sábado. Portanto, acaba por ser uma semana em que queremos associar-nos a Fátima, à peregrinação de Fátima, e fazendo com que Nossa Senhora peregrina nas ruas do nosso concelho. E com certeza que será um momento importante para todos. Depois concluiremos toda esta semana, dedicada assim especialmente a Maria, com a oração do terço, através do Zoom, com todos os catequistas das nossas paróquias, em que queremos assim também concluir esta semana de louvor e de agradecimento à Nossa Senhora Fátima. Apesar das circunstâncias, considero que as pessoas continuam com a mesma fé, a unidade pastoral que tem apostado noutros meios, como é o caso da rádio e também do Facebook, para chegar aos seus fiéis. Exatamente, isto não é uma substituição. Efetivamente, não se pode substituir a presença na Eucaristia por ver a Eucaristia no Facebook ou na televisão, mas é uma aproximação, é um fazer Deus presente de outro modo. Mas eu creio que o grande desejo que todos temos é poder retomar as nossas orações e a vida cristã normal, o sentido da comunidade. Iremos ter a igreja de novo aberta no dia 31 de maio, que é quando está previsto que o governo autorizou que se pudesse retomar as orações públicas. Vamos ver como é que o iremos fazer. mas fica este convite para que efetivamente este tempo seja um tempo de passagem, não é um tempo final, e que não nos o estar em casa assistindo às celebrações fundamentalmente alimenta a fé neste tempo, mas também alimenta o desejo de nos podermos reencontrar e acolher com o calor humano do coração, da celebração, do sacramento, a presença real do Senhor no meio de nós. Muito obrigada, Sr. Padre, pelas suas declarações e, uma vez mais, muitos parabéns pela iniciativa. Foi, de facto, muito bonito. Muito obrigado também a toda a Rádio Boa Nova que sempre nos acompanha e todos os nossos ouvintes, especialmente aqueles para quem Deus é verdadeiramente importante ou aqueles que têm um coração que procuram algo de amor maior, algo profundo, um sentido novo para a vida. Deus está aí à nossa espera e nos continua abençoando. Então, muito bom dia, Beatriz, e bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Boa Nova.